55, solo 02, livre à direita, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, já me escuta. É Alfa, Kilo, Pátio 3, não sei o que eu estou trependo. Rombão no meio, tem condições de reduzir para 1 no 50? Ativa, ativa. Reduza para 1 no 50, nós, rumba 1 no meio. Para 1 no 50. Bridge, Apesuru 1 no meio, decola da 1 a 0, curva direita na saída da El Leda e depois voa posição Bridge. Aciona 5422, o controle frequência 120, decimal 8. Frente autorizado com 2360 via Bridge, Apesuru 1 no meio, decola posição 0, curva direita, saída da El Leda Bridge, transponder 5432, controle 208, azul 425. Transponder 5422, ok? 422, aguarde, o azul à sua esquerda já foi autorizado, vai aguardar o táxi dele para fazer seu pushback. O acionamento conforme critério da tripulação e chama para o pushback. Salvador, até 3305, pushback acionamento. Zero limitado pelo localizador. Zero limitado pelo localizador. Meu pés, NH1 no 0 no 9, autorizado ILS, ILS X-Ray, reposta estabilizada. Ok, 2019, reposta estabilizada. 57, 9. Alívio táxi, até o ponto de espera, chame pronto a decolagem. No 6 para interceptar o localizador, curva à esquerda para o 160, reporta estabilizado, 10 para 3 mil pés. Esquerda, 160, reportará interceptando, descendo para 3 mil pés, no rumo no meio. Liga o táxi, esquerda via Pátio Índia, chama em ponto de espera pronta a decolagem. Pátio Índia, reporta localizado, 3305. Autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, 102. Gol 074, é a aeronave da TAM que vai passar aí vindo da sua esquerda para decolagem. Assim que ela passar, pode iniciar seu pushback, chame táxi. Descendo para 2 mil pés, reportará estabilizado, rumo por meio. Oi, boa noite, web 57 no meia, final no zero, baixo travado, pessoal. 657 no meia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ok, chove no campo? Não, negativo. Ok, chove no externo, ok? Ok, excelente. No meio, check trem, autorizado pouso, vento 120 graus, 10 nós, pistão 0. Depois na 0, embaixo travado, 57, 16. 4235, decola aos 11, controle 120, decima 8. 208, azul 4235, boa noite. Completa, chama a torre 11895 com pouso. Autorizado, o ILS, chama na torre 11895. Controle Salvador, boa noite, azul 4235, decolado da El, passa 1900 pés. Azul 4235, contato radar, sobe mantenha 360, boa Leda. 360, direto Leda, 4235. Salvador, boa noite, 3178, aciona a identificação da extra 2000 pés, QNH1020, direto turno. Direto turno, 2000 pés, 3178. Excelente, reporte pronto. Boa tarde. Correção 5716, no solo aos 1-3, livre à direita, táxi via Alfa e Quilo, vai pro Pátio 3, na minha escuta. Alfa, Quilo, Pátio 3, na minha escuta. Ou 0074, POB 973, alterna Galeão, 3 horas 50. Está autorizado o táxi à direita, vai seguir o trânsito, já está no ponto de espera e aguarda pronto para decolagem. Ok, 0074. Rumba 1-6, marca 2 externo, baixado e travado. Ciente, rumba 1-6, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 8-9. Autorizado pouso, pista 1-0, rumba 1-6. Torre Salvador, tá 3305, ponto de espera pronto. Ciente, mantém a posição. Boa noite, você é 62, 24, informação Bravo, autorização do tráfego para Aracaju. Excelente, 230 para Aracaju, 77. Firma aqui, 62, 24. Quem está pronto para a cópia? Firma aqui. Autorizado, Aracaju nível 230, via Golf 677, decola da 190, curva à direita, correção curva à esquerda na saída Pucca, Jamo e depois voa Aracaju, aciona 5426 e o controle 120 desse 18. Está autorizado então 230 para Aracaju, decola da 190 com curva à esquerda via Golf 677, saída Pucca, Jamo e voa Aracaju. 5426 transponders, 1208, não com a coisa, 6224. Correto, chama para acionamento. Parada, 224. Autorizado ali, aí mantenha 3305. Ali mantenha 3305. Rumo no meio, solo Zulu 9, táxi à esquerda, parte militar, na minha escuta. Ao estacionar, frequência livre. Azul 4235, chama Recife, 1251, no alterna 13325. 3178, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilidade. Autorizado X-Ray, reportará estabilidade. 074, mantém para esquerda. Avanceu, senhor. Já agora né, Matheus 074. Ali mantém, 074. X-305, decola os 2-1, no controle 208. 208, tá mais. Controle, o TAM 305, boa noite. TAM 3305, boa noite, contato radar, sobe e mantém 330, saída pública. Tente, TAM 3305. De decolagem, vem um turno 20 graus, 10 mais. Viva decolagem, 0-4. Zero 74, decola os 23, controle 208. 208, boa noite. Controle agora 0-74, decola. 4, contato radar, sobe e mantenha 360, voa Leda. Para 360, Leda, 1074. Autorizado o reboque, eu me escuto. Salvador, o SMM 224, portão 1 para frente. Está autorizado, chama táxi. Sim, autorizado por funcionamento, chama táxi. Solo 78, seu solo aos 30, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, antes da Juliette, não me escuta, 3.